Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Com amigos. E do meu lado direito, onde deveria estar o Jefferson, está o Lucas agora incorporando o papel de um japonês, não sei. Então eu posso falar de Fire Emblem hoje? Você é o novo Jefferson aqui do programa, mano. Esses tempos, a minha mãe, ela começou a passar mal, e aí eu tive que levar ela correndo pro hospital. Eu e minha irmã levamos ela correndo pro hospital. Aí, no desespero, eu fui lá, chamei o Uber, e a gente ficou esperando o Uber. Aí a gente entrou no Uber, e aí tava conversando, aí o cara chegou e virou: vocês têm que fazer ela ficar bem logo pra comprar mais pizza. Aí a gente tava lá, deu uma risada, assim, ficou: ué, que piada foi essa? Aí o cara chegou e falou: vocês não perceberam? Eu sou o entregador de pizza que vocês pedem sempre. Aí eu olhei assim e falei: ué, eu não tinha conhecido o cara. Mano, é por causa que eu sempre tô de capacete, mas eu sempre tô lá. Quando eu vi no Uber o teu número, eu já sabia onde era a casa e tudo. Eu já sabia exatamente onde era. Aí nisso o cara, ele ficou batendo um papo e deixou o clima mais leve, assim, na ida pro hospital, né? Ajudou bastante isso pra gente levar ela. Eu achei uma bosta essa quebra de clima e sua mãe passando mal, né, cara? Opa, não, mas aí você fica mais naquela distraída, sabe? Você para de ficar pensando só no teu passando mal e você começa a bater um papo e fala: nossa, olha que coincidência. Eu achei uma puta coincidência. Isso é legal, isso. Tipo, ajudou bastante. E se a pessoa passou mal comendo pizza? Aí fica mais pesado o clima, né? Não, fora que é bem invasivo, o cara fala: porra, eu sei onde você mora, e olha, eu sempre vou entregar pizza lá, né? Eu sei qual é o seu sabor preferido. Ah, sério que vocês não gostaram, mano? Eu achei mó legal. Eu olhei e falei: puta, mas, tipo, a gente dá uma gorjeta pra ele relativamente bom, então ele tava mó. Vocês deram gorjeta no Uber? Não, a gente tá gorjeta na pizza. Mas tá. Aí o cara até tá melhor, assim, eu olhei e falei: puta, agora as gorjetas valem a pena, sabe? Mas, cara, eu odeio, eu realmente odeio que motorista de Uber fale comigo, sabe? Porque se eu peguei o Uber é por algum motivo, tipo, eu quero chegar muito rápido no lugar. E eu não quero bater papo. Eu acho que uma coisa que falta é um botão ali no Uber, uma opção que fale: não quero conversar. E isso já aparece quando eu tô pedindo. Pode subir uma janela assim e tapar você do motorista, sabe? Uma limusine, né? É, ia ser um Uber meio caro, né? Nossa, eu pensava que eu era antissocial nessa porra toda. E aí, você adicionou o cara no Facebook ou não? Não, mas eu tô pra pedir outra pizza pra adicionar o cara. Vai chamar ele pra comer junto já, né? Ei, Pikmin, um jogo que a gente já xingou bastante em algum cast anterior por aí. Eu não xinguei não, hein? Vocês estão falando por vocês. Eu xinguei bastante também. Acho que o Jeff também deve ter xingado. É, eu tô no lugar dele, então eu posso falar. Sim, eu xinguei bastante. Vai ser lançado... Essa foi sua imitação do Jefferson, é isso? Muito bom. Excelente. Eu quase me confundi aqui. Ah, esse jogo vai ser lançado no dia 28 de julho. E antes disso, a gente pode ter uma demo aí pra ter uma noção de como é que é o jogo. Bom, eu baixei, joguei. Eu achei bem ok, na verdade. Tinha as duas fases lá. Você pode usar o Pikmin vermelho e o de pedra. O jogo não tem 3D. Eu achei bosta. Eu me mando já que eu achei bosta. No 3DS normal, ou XL, né, que é o meu, que mais não mudou a memória nem nada, mano, tem muita queda de FPS. É muito... Ah, mas tem, é. Esse jogo foi feito pra New 3DS. A maioria tá sendo feito. É que nem o Pokémon Sun e Moon, que você vai jogar batalha dupla lá, o jogo roda, sabe, stop motion, animação. Então, isso é uma triste, mano. Sei lá, eu não comprei um 3DS, um New 3DS e não vou comprar, muito provavelmente. Não num futuro próximo. E aí eu fico, tipo... Eu sinto que esse Pikmin, eles reduziram, assim, né? Aquela coisa, é como um portátil, eles reduziram as proporções de Pikmins e eu não gostei. Eu achava... Os três eu gostei muito, esse eu joguei, olhei e falei: putz, tá, é calmante, mas só que não sei, não parece que me vale um jogo cheio pro negócio. É que eu acho que matou o core do jogo, né? E aquela coisa meio RTS, não é? Sim, você junta um exército lá, você pega recursos pra você criar mais tropas, que são os Pikmins. Aí tem um dia pra você sobreviver e acabou. Agora isso aí é fase. É tipo Mario. Você vai jogar, passa a fase. Ei, parabéns. É, mas a ideia era essa mesmo, né? Só dizer que Pikmin era fazer um jogo de plataforma. Mas é que ela não tem, tipo, ela... No que eu tava jogando, não tem uma velocidade assim. Não, não tem velocidade. velocidade, né? É um jogo bem lentinho, é um jogo bem calmo. E sei lá, eu não. Eu acho que o core do jogo vai ser você tentar pegar todos os Pikmins da fase e pegar tudo que dá pra pegar na fase, né? Porque às vezes você acha que aparentemente você consegue quebrar alguma coisa e aí você ferra o seu caminho. Aí, por exemplo, você quebra uma escada e você não pode mais subir a escada. Porque você quebrou, mas agora você vai reto. Vai ser fazer a room perfeita e é isso. E eu não acho isso muito divertido, não. Não, isso não é nada divertido. Eu odeio jogos de plataforma que você precisa simplesmente colecionar. Eu não sei, parece muito infantil, parece preguiça de level design também. Você me fez lembrar do Mario vs Donkey Kong, sabe, Mario? Aquele lá que você vai ganhando os robozinhos. Então, eu não sou fã desse jogo também. Eu gostei do primeiro, de GBA. Que mudou bastante pros outros, né? O primeiro, você pulando com o Mario, você controla. Os outros são um robozinho que vai indo sozinho lá. Eu acho que no Rei Pequenininho as coisas são um pouco diferentes disso, né? O que me agrada são os puzzles que tem no meio das fases, né? Que você tem que usar um Pikmin de um tipo ou de outro, né? Eu acho interessante você manipular seus Pikmin pra passar os puzzles, sabe? Então, na demo não deu pra, selecionar muito, né? Porque só eram duas fases. O jogo original, né? Os Pikmin 1, 2, 3, eles têm bastante disso. Você tem que fazer o seu management da equipe. Nesse eu não sei como vai funcionar. Se você vai ter uma equipe que você vai aumentando de tamanho, mas eu... E além disso, você ficar selecionando ali tudo na touchscreen, eu achei meio chato. Eu, sinceramente, eu não tinha muita fé no jogo e agora eu fico com menos fé ainda. Deu a entender, assim, jogando isso, que as fases vão ser lineares mesmo. Você vai ter tropa por fase, porque no final só o Olimar voa pra navinha e tal. Aí você tem que achar os Pikmins no meio da fase, etc. Não, os Pikmin voam no final da fase pra navinha, mas só que eu não sei se eles caem com você. Não, acho que só o Olimar, não lembro. Bom, não agradou. Essa demo não agradou muito e eu não vou comprar esse jogo. Vai ser o primeiro Pikmin que eu não vou comprar. Só jogando os panos quentes, é óbvio que a gente tá falando só da demo, né? A gente não sabe como é que vai ser o jogo final. Então, fica aí. Depois, se alguém for comprar o jogo completo, dê a sua opinião do jogo completo. Essa semana, ARMS recebeu a atualização 2.0, que trouxe o novo personagem Max Brass, que é o antigo campeão e era spoiler boss do jogo, no jogo base. Trouxe a fase dele, alguns ARMS novos, mas a parte que eu quero chegar é, essa atualização no ranked, ela tira uma arena que muita gente tava reclamando, porque em ranked em jogos é um contra um sem itens, e aí tem uma arena específica, que era a arena do Kid Cobra, que você ficava em cima de umas Beyblades. E basicamente a luta ia ficar, quem sai da Beyblade vai perder. Então você tinha que ficar em cima da porcaria da Beyblade. E era um gimmick chato da fase. É muito chato aquilo, mano. O jogo vira Sonic, sabe? Fica muito rápido. Aí se você cai, você fodeu. Pronto, tchau. E além disso, aquilo defende os ARMS que vem. É muito chato. E agora eles tiraram do ranking dessa arena e colocaram a arena do Max Brass. Isso, e eles arrumaram, tinha truques, eram chips, né? Que se fala assim, são truques baratos. Que usava as arminhas do Kid, Cobra também, pra umas luvas maiores, que tinham mais alcance, e você ficava só usando o mesmo movimento várias vezes e matava. E era muito chato você sair desse combo que o cara colocava você. E deram delays, eles fizeram ajustes pra deixar o jogo mais competitivo. E isso acho que é a segunda vez que a Nintendo fazia um jogo assim, Smash Bros. Eles faziam de vez em nunca quando o negócio tava broken pra caralho no Smash Bros. 4. E no Splatoon 1 teve. Eles arrumaram umas fases. Tinha uma fase lá que eles não podiam... Eles deram uma passagem extra porque dava pra fazer base rape muito fácil, né? Dava não, pra... eles arrumaram o roller no Splatoon 1 também, Jamon. Eu lembro que ele era muito broken. Eles diminuíram acho que a área de dano dele. Eles arrumaram o roller? Sim. Eu pensava que o roller no Splatoon 1. Porque era ruim, assim. Eu gosto dessa pegada, sabe? Porque o modo ranqueado é o pessoal que quer ser competitivo e ganhar. Quer jogar lá, mostrar habilidade, etc. E se tem algo que tá quebrado, tá fudendo o negócio... Arruma, e eles estão ouvindo a galera e fazendo isso. Eu acho uma boa iniciativa deles. Vocês não acham que, por exemplo, o Sakurai é muito contra isso? Aparentemente a galera mais velha da Nintendo é muito contra isso, e a mais nova tá mais apta, né? O Yabuki, que é o do ARMS, ele mostrou que... Aparentemente é ele que faz essas coisas, né? Então ele mostrou que ele liga um pouco pro competitivo. Vocês acham que esse é um caminho bom pra Nintendo? O Lucas já mostrou que agrada. Eu também adorei isso. Não, é óbvio que tem que ser. Eles têm que ver o que tá mais forte, mais fraco, pra eles controlarem o meta do jogo, né? Isso se existe meta nos jogos da Nintendo. Mas se eles não fizerem isso, jogo perde a graça, o jogo competitivo. Qual outro jogo, tipo, que vocês acham que tem um personagem muito apelão, assim? Meta Knight no Brawl, isso mesmo. É verdade, Meta Knight era banido no, nos jogos competitivos, né? É, de tão escroto que tava, depois de muito tempo, eles falaram, não dá. Então, o problema é, eu acho que, do pouco que eu vi do competitivo de Super Smash Bros, por exemplo, aqui no Brasil, os jogadores, eles sempre vão reclamar que tem um personagem broken e não tem. Eu não sei dizer, por exemplo, se no Smash Bros for You tem personagem broken, porque quando o Lucas foi jogar e ganhou lá, não vou falar de quem, ficaram falando que o Lucar era um personagem broken, enquanto tem gente que fala que ele era um personagem difícil de controlar, entendeu? Tem muito mimimi ainda de jogador pra você falar se tem personagem broken ou não. É que tem pontos. Esse aí que você tá falando é um caso específico de uma pessoa que perdeu pra mim e o Sal consumiu a alma e começa a chorar, sabe? Mas no caso do Arms, era meio que um apelo geral. Todo mundo que jogava se estressava. Pô, aqueles peões, aquela fase lá, você soca, ele para o meu soco, vira um inferno. Então tem que arrumar, sabe? Como é um apelo mais geral, arruma. E tem aquela coisa, quem é mais leigo, geralmente reclama de tudo. Se o cara não joga muito bem, vai falar, ah, tal personagem é apelão. É porque ele não sabe counterar. Sim, mas tem é aquela coisa, né? Antes de você mudar o jogo, você estuda, né? O que tá acontecendo. Só ele fala, ah, de fato, esse cara aqui tem mais frame bom pra, tipo, mais frame de invencibilidade. O cara não tem frame pra saída de golpe, que nem o Meta Knight era. Então era, tipo, você dá pra estudar isso, dá pra mudar isso. Não é por reclamação, mas só que ouvir o feedback é importante. Igual essa coisa dos peões, que aparentemente era uma boa ideia aquela fase de peões. Não, mas o outro ponto que a gente tem que discutir é, gimmick em jogo competitivo não faz sentido. Porque, por exemplo, se fosse assim, os itens estavam liberados no Smash competitivo, e não tá. E além disso, tem muita fase que é banida também no Smash, né? A maioria são só fases planas com poucas plataformas. É, mas o Arms tá seguindo essa noção. Ele tirou os itens na ranqueada, porque quando você joga o Arms normal, cai uma porra de uma bomba no meio da fase, cai uma garrafa que cura a sua vida. Totalmente aleatório. Isso aí atrapalha o jogo. Na ranqueada não acontece isso. Por mais que tenha fase e as fases tenham efeitos, assim, são fases diferentes, a do peão era a que mais mudava a situação total, né, do jogo. Sim, mudava sim. O jogo. É a mesma coisa que você jogar o competitivo de Digimon Rumble Arena, se eu não sei que existe, você cair naquela fase que ele fica mudando a perspectiva de gravidade, sabe? Nossa, que gira a fase, né? É, que gira a fase. Eu lembrei dessa porcaria, nossa. Não faz sentido, gente, pelo amor de Deus. É, a gente tem que lembrar aqui também, e o Arms não é um Street Fighter da vida, que é 2D. É só você botar um chão, mudar o fundo, beleza. O Arms é um campo maior e ele tem que ter uns obstáculos diferentes pra diferenciar cada fase, obviamente. Que nem aquela fase da Rainbow Girl, né? Mas é aquela questão, tipo, Tekken, como preferir, ele é 3D. E ele... Eu não lembro, eu não sei se ele muda. Ele não muda, né? Ele não tem gimmick nas fases, assim, tipo, nada. Isso que é chato. A maioria dos outros jogos de luta, tirando Smash Bros, não tem gimmick, assim. Até o Mortal Kombat, acho que tem o Injustice também, ele as fases são as mesmas, né? O que muda é o cenário. Acho que Injustice se interage com a fase do Injustice, que eu lembro do primeiro, que você pegava um negócio da fase e batia no personagem, por exemplo. Ah, mas o competitivo dele não tem algo assim, eu tenho certeza. É, eu acho que é só o efeito do cara, tipo, o cara vai fazer um negócio com a fase, aí muda de fase pra fase, mas só que não muda, tipo, a execução do golpe lá ali. É, então, acho que no resumo a Nintendo tem que parar de inventar coisa e só colocar um cenário competitivo, tipo, um padrão neutro pra que o pessoal possa jogar. É, por isso que o Mario Tennis não tem competitivo. Né, gente? Pelo amor de Deus. Pokémon Company lançou recentemente um vídeo que ele é meio diferente. O título dele pode ser traduzido como Arquivo Misterioso de Pokémon. E basicamente ele mostra cenas de mistérios que ocorreram em jogos de Pokémon a partir do Nintendo DS. Então vai Pokémon Heart Gold, Soul Silver, Diamond Pearl, Platinum, enfim, né? Black e White também. E a maioria deles é ligado a seres misteriosos vindo do espaço. Então ele mostra o Zunon, ele mostra... O Zunon não tá vindo do espaço, né? Não é do espaço, são só misteriosos. Porque, tipo, eles falam dimensão paralela, e não é espaço isso, né? É, e depois eles colocam algumas escrituras, né? Eles falam que durante o vídeo vai aparecendo o mundo de Pokémon que você não conhece, eles vão perguntando, isso é uma mudança do tempo, uma manipulação do tempo, isso aqui veio da Lua, isso é um vírus do espaço, por aí vai, né? Eles vão mostrando os seres diferentes de Pokémon, né? E depois eles perguntam, né, tipo, no diálogo, isso aqui é uma aparição de um OVNI, isso aqui é uma coisa alienígena, né? E por fim aparece uma escritura, tipo, dos Unknown, né? Falando assim, alguma coisa está acontecendo e o vídeo acaba, eles não dão explicação nenhuma, né? Muita gente acha que isso é de Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon, mas apareceu cenas de outros jogos de Pokémon, né? O que vocês acham que é esse vídeo? Acho que é só uma bobeirinha japonesa da Pokémon... É Pokémon Club lá, acho que fala, né? Esse é um vídeo da Pokémon Club. E acho que é só isso. É só um negócio tipo... Ah, reunimos coisas misteriosas do mundo Pokémon. E acabou. Eu acho que não tem nada a ver com o novo jogo. Óbvio que como a gente tá na expectativa de outros jogos da franquia... Eu, principalmente, tô na expectativa do remake de Diamond Pearl, né? Aparecer um pouquinho de Diamond Pearl me fez um pouco feliz e esperançoso, né? Mas como um bom fã trouxa de Pokémon, eu já fico imaginando possibilidades, né? Ah, meu Deus, pode ser um novo jogo de Pokémon, pode ser um novo jogo da franquia, pode ser... Pode não ser nada, né? Pode ser Pokémon Stars, olha só. Não é nada. E Pokémon Stars, eu acho que era a linha de roupa que eles tinham feito lá, que teve a linhazinha Pokémon Nossa. Stars. Foi um... Não é nem roupa, é umbrella, sabe? É guarda-chuva, essas Sei. Coisas que era. Meu, isso aí pode ser um teaser based até pra um website. A gente chega assim, tamanho website de coisas misteriosas de Pokémon. Aí você fica... cara de cu. Então aqui só o Mario tá esperançoso pra alguma coisa sobre isso, né? Sim, óbvio. Eu não vou comprar outra Sun Ultra Moon, cara. Eu quero que seja um outro jogo. Espero que eles falem assim, gente, nós nos arrependemos de termos anunciado Pokémon Ultra Sun Ultra Moon. Voltamos atrás e fizemos um novo jogo rapidinho aqui, ó. Nem tá lá, Mario. Eu queria também que isso fosse muito verdade, mas eu não vou criar esperança nisso. Eu até pensei na possibilidade, caralho, será que a Pokémon Company é tão boa assim a ponto deles unirem todas essas referências de Pokémons misteriosos que apareceram nos jogos, né? Aí eu falei... Não, nem fudendo. Então é uma pena, tipo, mesmo a minha imaginação não conseguiu ir tão longe, porque eu sei que a Pokémon Company é restritiva em questão de inovação. E de plot de história também, porque as histórias de Pokémon são uma merda. A Black White é boa, mas a Black White é legal. Esse vídeo aí, eu achei bem caído, na real. Aqueles efeitos bem toscos, não é mesmo? De som, sabe? Aí ele fala do OVNI, aparece o Magnezone. É mistério, não é? Fala, é um OVNI? É um Magnezone voando. Eu com cara de merda, assim, nada. Isso é verdade. Eu acho que vai ser uma coisa bem simples, uma marca nova, até um pelúcia de alguma coisa, sabe? Começa a lançar a pelúcia do Unknown aí, pra todo mundo colecionar as 30 e pouco aí. Você escreveria seu nome com pelúcia do Unknown, Lucas? É, acho que eu precisaria de dinheiro pra comprar as pelúcias primeiro. Quem tem nome curto ia ficar feliz, né? Bob. Ainda bem que meu nome não tem acento, né? Tipo, o Jomon vai ficar André. Mas tudo bem, a gente compra um Unknown e coloca em cima. Nossa, que bosta. Vocês já pararam pra pensar se existe o Unknown Trema? Ele é dois olhinhos, né? Ele tem dois hoje. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos dois comentários, então eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor. O primeiro e segundo comentário aqui a gente teve três, né? Porque o Rodney ele postou dois. O primeiro e segundo comentário foram do Rodney Minorelana. O primeiro foi, e o áudio do cast não tava ruim não? Então essa é pra você, Mario, pra você não ficar chorando. Na verdade, eu acho que ele tava sendo mais humilde, mas tava sim, viu? Perdão aí, eu Mario... prometo que isso não vai mais acontecer. O Mario não aceita. E o comentário de verdade dele é... Fala, galera! Os depoimentos do Anime Friends me fizeram refletir sobre os eventos de animes. Tive a sorte de ir a eventos do mesmo tipo em outros países como Chile e México. E posso afirmar que o Mario tá muito certo. Depois de um tempo, todos os eventos de anime ficam a mesma coisa e é muito difícil que tenham novidades grandes. É, só pra falar, quem comentou isso foi o Jomon, viu? É, mas... Mas se for um assunto, o negócio certo é você, Mario. Eu só falo bosta, deixa. Mudando de assunto, tentei jogar o Splatoon do Wii U de novo, porém percebi como o game tinha cara de produto inacabado. O bom é que aparentemente o novo jogo vai sair mais enxuto. E sobre as waifus do game, no Japão o pessoal tem obsessão com povos e coisas do tipo. Então acho que as novas Inkling Girls irão fazer sucesso. Não, só pra que constar, é só a Marina. Eu gosto da Pure. Eu também gosto, mas a que tem tacos é só a Marina, né? Mas a Marina, ela não é uma Inkling. Ela é uma Octoling. Sim, Octoling. Sim. Aqui, ó. Larry de Splatoon. E eu não acho que o jogo tem cara de inacabado, o Splatoon. Eu acho que foi meio que estratégia de negócios e a Nintendo tá repetindo isso agora com Splatoon 2 e ARMS também. Pra finalizar, Contem pra nós, o que vocês mais gostam de comprar nos eventos de anime? Eu curtia comprar muitos mangás, tanto é que na minha melhor lembrança é toar toda a minha grana pra comprar as séries inteiras de Sakura e do Kenshin, e terminar pedindo carona pra desconhecidos pra voltar pra casa. Oh, isso é perigoso. Isso foi realmente perigoso. Eu, o que eu mais gosto de fazer, eu gostava de ir, eu vou ser chupar rolinha, eu gostava de ir no jogar videogame com a Anipare. Mas antes disso, era também comprar porque não tem mais nada pra fazer. Não, ele falou comprar, cara. O que, que você gostava de comprar? O que, que você comprava? Comprar mangás, assim, quando quando existia a parceria entre os lugares de comprar mangá e evento, antes de brigarem. Quando valia a pena ir no evento pra comprar mangá, né? Porque hoje em dia, tipo, você gasta uma grana lá, que é mais fácil ir no, em alguma loja de comprar mangá. Só o ingresso dá quantos mangás aí? O ingresso tá quanto? 70? É 80. 80 de 20 ou 13, vai uma média aí. Não, vai dar uns 7 mangás, vai dar até menos, 6 mangás mais ou menos, né? E você compra ainda um quadrinho da Mônica sobrando. Vai colorir. Olha, eu vou falar que teve assim, na sequência fui evoluindo muito assim na minha relação de compras, sabe? Mas é proporcionalmente, é exponencialmente negativa, é tendendo a zero. Porque esse Anime Friends eu só comprei comida, assim. Olha só, nas minhas fases tipo, iniciais, assim, que eu ia, porra, tinha stand da Conrad que vendia mangá de Dragon Ball a R$2, sabe? Eu completei minha coleção assim. Eu guardava uma grana, minha mesada, levava R$50 pro evento e saía com 25 mangás, sabe? Eu já tomei bronca da minha mãe, uma vez ela falou que ia queimar todos os meus mangás. Eu falei, não, não, por favor. Fiquei com medo. Tinha épocas que eu comprava, tipo, qualquer coisinha otaku que eu via, assim. Então, já comprei chaveiro, já comprei adesivo, já comprei... Já comprou aquelas toquinhas? Puta, nossa, mano. Não, nunca comprei toquinha, mas comprei... Eu já comprei toquinha, e como eu era pequeno, eu já comprei plaquinha também. Então, eu já fui tosco... Total. Não, já comprei plaquinha também. Quem nunca comprou, né? Mas que toquinha do que você comprou, Jamon? Eu comprei acho que duas toquinhas ou mais, eu não lembro. Eu comprei uma toquinha da Kirara, do Inuyasha. Eu já comprei uma toquinha lá da tartaruga do Negima, Tama-chan. Negima não, do Love Hina. E eu não sei mais, mas não foi... E eu já comprei chapéu do Mario também. É, chapéu do Mario é meio que padrão, né? E eu não sei, eu já comprei camiseta, já comprei um monte de coisa, cara. Mas a minha última aquisição nesse último Anime Friends é que eu consegui encontrar o pop do Pateta do Kingdom Hearts. Esse foi o meu ult do Anime Friends, só isso eu não comprei nada, nem mangá eu não comprei. E você, eu nunca fui de comprar nada, não. Eu não comprava porque eu achava muito caro. Que mentira, no último ressaca que a gente foi, você ficou correndo atrás lá das insígnias lá, nem lembro o que você tava querendo comprar lá. Caralho, eu não lembro. É, Lucas, tá vendo? Você é um consumista compulsivo e não sabe. E é pior. Nossa, ainda. Pode ser, mano. Você é um consumista Deixa compulsivo ver. Com Alzheimer. Com amnésia. Tem Nossa, que... mano. Compre e não manja, assim. Olha pra trás, tá cheio de toquinha de otaku, assim. Onde que eu comprei essa toquinha do Naruto? Ah, eu lembrei o que eu comprei agora, lembrei. Nossa, foi a única compra que eu fiz essa porra, acho, mano. Aham, a única que a gente viu, foi, né? Sim. Ah, o outro comentário é do Italo Charbelli. Também comprei esse Spirit Tracks por R$50. Só não me lembro se foi nas Casas Bahia ou Americanas. Qual que foi, Jamon? Ah, viu, mano? Não sei. Pra mim era Walmart, velho. Então não faço a melhor ideia. Talvez Casas Bahia, porque foi num lugar que era estranho pra eu comprar. Nossa, não foi lugar físico. Imagina que você comprou na loja virtual. Não, foi virtual. Mano, postaram no grupo lá da Inipari na época. E aí fechamos o rolê. É verdade. Eu devia ter comprado esse jogo. Hoje em dia deve estar extremamente caro. Bom, Lucas, você que não tava no último episódio, tipo, você já comprou algum jogo, alguma raridade, uma promoção muito forte, assim, que você... Muito foda que você encontrou? Não chega a ser muito foda, mas sabe o Kirby Returns Dreamland do Wii? Ele, acho que com luva daqui do Brasil, né? Com luva? É, sabe aquela luva que vem em volta da capa? Que no Brasil eles colocavam em volta dos jogos de Wii, em português. Sim, sim. Se chama luva aquilo. Ah, tá, aquela caixinha. É. Sim, sim. Deve estar acima de R$250, 300. Mas eu comprei por, tipo, R$60, lacrado, de uma mulher que vendia roupa, sabe? Você entra no negócio do Mercado Livre que ela vende, tipo, calça de brechó, etc. E no meio lá, Kirby. É porque ela confundiu... Olha a fiada, como eu vou longe. É porque ela confundiu com o Kirby Cap Yarn, entendeu? Que ele era de lã. Que merda. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Compartilhe esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo e aproveite também para nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.